você, cadê sua postura? Especialista em derruba feiura, então sente segura. Como de costume a nega lança pura, pura. Que malandro é você, cadê sua postura? Especialista em derruba feiura, então sente segura. Como de costume a nega lança pura, pura. O que eu quero eu faço, o que eu quero eu mando. O terror desses cabaço é as mina no comando. Se não gosta, forte abraço, na verdade eu não me canso. É brabão com seus parceiros, comigo chega manso. Liga embora, tá bloqueado, sento e chora. Boto sua marra no bolso em menos de uma hora. Quem é que manda agora? Não tenho motivo pra ser boa. Mina firmeza, vocês querem tirar de boba. De verdade eu quero que você se f***. Espuma não. Senão eu marco até o arroba. Me chama de louca, mas me queria sem camisa e com força. Eu sou bagulho doido, eu não gosto de coisa pouca. Você é fraco de ideia, caráter e uma pá de coisa. Malandro é você, cadê sua postura? Especialista em derruba feiura, então sente segura. Como de costume a nega lança pura, pura. Que malandro é você, cadê sua postura? Especialista em derruba feiura, então sente segura. Como de costume a nega lança pura, pura. Mentira em cima de mentira, criando intriga sobre mim e minha amiga. Quem tá na rua sabe, seu castelo não dá liga. A sua frustração relaxa, Freud explica. Seu fracasso é culpa sua, ser piada é culpa sua. Se ninguém te leva a sério, a culpa é sua. Suas escolhas burras são culpa toda sua. Que malandro é você? Cadê sua postura? Especialista em cometer feiura. Malandro é malandro e mané é mané. É foda quando o mané diz que malandro é. Disse pras pessoas que Ana Preta te brecava. Ela é amiga da Débora, mínimo do nada. Olha o que ele disse, sendo que eu nunca fiz e nunca me envolveria com essa ideia. Eu só quero felicidade pra família e os amigos, de verdade. Sem batifaria, sem muita ideinha, pra pilantra que falta com a verdade. Malandro é malandro, mané é mané. É foda quando o mané diz que malandro é. Malandro é malandro e mané é mané. É foda quando o mané diz que malandro é. Que malandro é você? Cadê sua postura? Especialista em derruba feiura, então sente segura. Como de costume a nega lança pura, pura. Que malandro é você? Cadê sua postura? Especialista em derruba feiura, então sente segura. Como de costume a nega lança pura, pura. Aqui a gente não guarda mágoa, nem rima.